935 ao 57935, bom voo. 935, obrigado, uma boa tarde. Bom dia. Yankee Oscar, vai pegar passageiro e decola em mais quanto tempo? Ah, não, com 5 minutinhos, senhor. Eu vou cortar, daqui 5 minutos já chama. Ok, chame novamente para decolagem, ok? O Yankee Oscar, já tá 30 segundos para pouso? Já tô visual com o pouso, já tô na final já. Afirmativo, frequência livre, o Yankee Oscar no pouso. Oscar. 245, Romeu. Copiado, aquece para o tráfego do Guardião, atirante ao meu. Controle, Salvador, Guardião, 14. Informa o tráfego, 12 horas, 1 milha, é o Romeu 44, mais atirante ao meu, a 500 pés. Controle, Salvador, Guardião, 02. Frequência, Guardião, 02. Controle, Salvador, gol 435, passando 4 mil, bom dia. Sim, falou para 12345, assim, mantém coordenação livre. 435, vigilância, subir, mantenha o nível 240, saída da EL. 240, saída da EL, 435, tá bom. 02. Anteriormente eu apenas informei o tráfego do Romeu 44, aí deve estar à sua esquerda. Para curso, do bloco da frente, tá bom. Frequência livre até a decolagem, Guardião 02. Controle com 435, solicita pro a 170 por 15 minutos para a informação. 170, livre desvio no 435, quando livre de informação, direto na proa de Leda. Sim, após desvio, proa de Leda 135. Controle Salvador, chame a 6311 no localizador. 6311, compartilhe aliás, chame a torre, 1-8-6, atento a chuva na final da 1-0, bom pouso. 1-6, grato, bom dia. Salvador, chame a 6311 no localizador. Chame a 6311, continue em aproximação, reporta visão com campo. Gente, confirma a sua pista? Está úmida. 35, quando livre de informação na proa de Ilhéu, chama agora Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. Sim, já pode dizer, vai e vai direto, Ilhéu, Recife 1251, alternativa 123125, gol 1435, grato. Salvador, Alexandre 6225, já acionado na posição, aguardando o pushback. Alexandre 6225, ciente, aguarde para o pushback. 25, teria um estimado? Saída do tanque, carreta guarda, Alexandre 6225. Ciente, 25, após o tanque, então. Salvador, muito bom dia, Alexandre 6302. É 3-1-1, checa trem, ponto autorizado no 0, ventou no 40 graus, 089. Trem baixado, travado, livre pouso 1-0, confirma o vento? 1-40 graus, 089. Grato. Chegou a escópio. Guardando, chanel 6312. Pista 3663, 158, 4 horas, Galeão. Pista 3663, autorizado táxi, via Taxiway Índia, ponte espera da 10, torre 18, decimal 6. Índia 26, obrigado, bom dia. Tráfego, Salvador, web 589, boa. Oito no ano, boa, prossiga. Para Guarulhos, 340. 58 no ano, Guarulhos, 340. Confirme seu horário de calço fora. 37. Qual horário, confirme? 1237. 1237, aguarde cópia, não temos seu plano no sistema. Sim, só pode confirmar a Elefa? Não confirmo, não tenho sua rota ainda, aguarde. Obrigado. Ainda na escuta? Papapá, Martina Chanel. Jete Romeu, prossiga. Tá livrando a região do CIA e tá na retaguarda do Guardião 02, tá no visual, mantendo a separação visual. Ciente, Marte Jete Romeu. Controle em Salvador, Guardião 02. Guardião 02, tá livre, sobrevoo direto pro local de pouso, reporte avistado. Salvador, Oxenem, 3-1-1, não lembrou. 3-1-1, solo 06, solo 1-2-1-9. 2-1-9, grato. Salvador, Oxenem, 3-1-1, lembrou. 3-1-1, táxi autorizado. Alfa, Juliette, o seu portão será o 6-12. Reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 6-3-1-1. Alfa Juliette, 612, reportará antes da Juliette, 6-3-1-1. 5221. 5221, prossiga. Autorização, vitória da conquista, por favor. Conquista, Ciente, aguarde cópia 5221. 5221. Salvador Clear, it's American Niner 80. 980, standing by 148, clearance 980. Standing by. Prossigo 363. Solo Salvador, Oxanea 6311, próximo da Juliette. 6311, pode ingressar e prossiga até o portão 612, na 311. Desde ingresso, 612 do portão, 6311. Salvador, Oxanea 6311, 4 alterno na Goiânia, 3 horas e 15. 784, 3 horas e 15, Goiânia. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, torre 186-6225. De Alfa até o ponto espera 2186, Xander 6225. Da 3663, já pode atuar lida da presente? Autorizado da Elda presente. Da Elda presente. 6312, na escuta. Prossiga o Xander 6312. Tem pré-autorizado 350, aceita? Aceita. Recife 350, Peruísque 58. Decola no zero com curva esquerda, Puca, transição Caju. Frequência do controle 11935, a torre em 118 decimal meia dúzia. Seu transponder 5440, Oxaner 6312. Autorizado nível de voo 350, Peruísque 58, Puca Caju, 1935, 18612, 5440. Correto, informe para o puxo acionamento 6312. Reportamento. Pushback acionamento 3304-05. O Webjet 581 está pronto, cópia? Prossiga 59. Para Guarulhos, está autorizado nível de voo 3620. A rota Perzulu 21. Decola Delta Zero com primeira curva à direita, saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Transição Alefa, onde interceptará a Pezulu 21. Frequência do controle 11935, a torre 118-612. Seu transponder 5465, Webjet 581. Autorizado 360, Guarulhos, a Pezulu 21, decola da 10, direita, Arbor, Alefa. 1862-1935, controle 5465, transponder. Webjet 5811. Sobe para o puxo acionamento 5811. Maria. American 980, right to copy? Yes, sir, ready to copy. You are clear to receive a level 390, and we are at risk 58. After kickoff from 10, left turn, Puka departure, Caju transition. And so we will point to frequency 119.25 and tower 118.6 and squawk code 5456, American 980. Stand by. Copy is cleared to receive the follow-up 390 Whiskey 58 on runway 10 on departure, left turn, Puka departure, Arukizo transition, 119.25, tower 1186, and 5456, American 980. Read back at school, right, report right to push and set up, American 980. 980. Solo TAM 3304, push back, acionamento no 05. Portão 05 está autorizado, report TAC, TAM 3304. Portão. Solta o 5221. Strip 5221 para Conquista. Aguarde cópia 1 minuto, 5221. Bom dia. Bom dia. Chané 6225, bom dia, contato radar na decolagem, SOP 320, saída arbórea. Gente, ascensão 320, turma esquerda, vai sair na mão agora. Saída arbórea, 6225. Controle 11935, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5454-5221. Controle 200, direto com pista decolada 10, com curva direita, saída árvore, depois direto com pista. O controle 1935, torre 186, transponder 5454-5221. 5454, informe para o puxo estiramento 5221. Reporta não. Oi, qual foi a saída que pagaram pro senhor no solo, comandante? Saída a mão. Aeronave tem capacidade de aeronave, confirme? Negativo. Ok, então realmente prossegue no perfil da Momo, 6225. Sente, Momo. Salvador, gol 888, bom dia, 70 quilos. 888, bom dia, senhor, identificação, desça ao 050. Vigilância, chegada amarela. É, chegar na malha é o 50, 882. Direto Momo, 6225? Direto Momo. Direto Momo. No 3663, chame o centro Recife, 1251, alterno no 3325. 251, 3325, obrigado. Tá, 3304 com 132 a bordo, autonomia de 4 horas, alterno na campina. Retorno desvio à esquerda para evitar formações, com 888. Ciente, 1888, quando livre de formação, direto ITAP. Ok, direto ITAP, 888. Via Índia, ponto de espera, torre 118.6, 3304. Para pushback, estacionamento, Ocean 63, 112, no 10. 6312, no 10, está autorizado, reporte táxi na 312. Autorizado, está no táxi, direto. Eco Zulu, November, é o solo voltando. Olha, a situação de Porto Seguro, a última informação que tivemos, está abaixo dos mínimos instrumentos. É, vamos checar junto ao centro qual é a nova situação lá, ok? Só um instante. É, chuva lá na localidade, ok? Nós vamos checar novamente com o centro para atualizar a informação, ok? Zulu November, está confirmado mesmo pelo centro. Continua ainda a situação, operando abaixo dos mínimos instrumentos, ok? Ok. Oi, Salvador, muito bom dia, TAM 3304, ponto de espera pronto. 3304, a linha e decola 1-0, o vento 1-60 grau 079. A linha decola 1-0, TAM 3304. Chané 6225, pro Diocito. Pra onde? Ofito. Ofito. Após o ofito, qual vai ser a proa pro 6225? 5221 para posicionamento. Prossiga, Juliette Romeu. 5221 para posicionamento. 5221, remota, aguarde, ok, é o número 2 no setor, já tem uma chanera autorizada no portão 10. 6312 é o Chané, na escuta? Afirmativo, eu tava iniciando, porque demorou um pouquinho. Presente. Chané 6225, chame centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 360288. Confirme. Azul 4299, autorização Campinas. 4299 Campinas, aguarde por gentileza o 360, informação em curso é a Lima. Ciente da Lima também, teria saída prevista? Dael, inicialmente. Obrigado. Exo Novembro, prossiga. Seguir critério? Prosseguir critério? Ok, Exo November, Prosseg 085, Mil Pés, Corredor Axé, Golf 677, decolagem da 17, aciona 0147 no transponder, controle 109.35, Exo November. 1935. Controle Salvador, bom dia, 3304, com curva à direita na proa de Arbor, solicita elefa, senhor. 3304, bom dia, contato radar na decolagem, sobe 360, mantém proa de Arbor inicialmente. Positivo Arbor inicialmente. 2806, aproximadamente, táxi, bom voo. Afirmativo, 02 é boa, 1806 é torre. Eu autorizo o push para o 5221. 5221, aguarde. Confirma a torre. Confirma a torre. Solo, autorizo o push para o 5221 após o Oxané. Gente, aguarde por gentileza, 5221. Ô Solo, o trip é só pra gente falar pra manutenção de solo aqui, que após o Oxané a gente inicia, a gente só quer saber isso, pode ser, por gentileza? Coordenação equipe de solo, assim que o Airbus Alpha 320 da Avianca passar a casa, tá livre, seu push back acionamento. Pronto, era só isso que eu queria saber, muito obrigado. Afirmativo, é que às vezes aqui a gente também atende telefone, tem outras atribuições, e fica um pouco complicado, entendeu? A gente também tá com outras prioridades, é por isso que eu não podia atender naquela hora. Ok, sem problema, viva a trilha de tracionar da mulher. Aerotáxi 6312, a bordo 103, autonomia de 3 horas, alternando Natal. Afirmativo, táxi via pátio, índio no ponto de espera, chama 2806, altímetro 10 no 5, o Oxenai 6312. Pátio índio 18605, no 05, obrigado. Siga a Maxilete Romeu. 299 Campinas, pronto para cópia. Afirmo. 4299 Salvador Campinas, 360, o nível autorizado, decolagem da 10, primeira curva direita, corredor Cogino. Dael Leda Bridge, a saída. Dael Leda após Leda, voa direto posição Bridge, Bravo Romeo, Wind Delta Eco, onde intercepta a rota do Zulu no meia. 5431, 10935, bom voo. Está autorizado Campinas 360, CIDA Bridge, Dael Leda 5431 1935. É Dael, Leda, após Leda, voa Bridge, eu preciso 16 a roda. Dael, Leda, Bridge, eu preciso 16. 5431 transponde, 10935 é o controle, 4299 da Azul. Positivo, 5431-1935. Reposto quando pronto, estacionamento push. Reportará. Livre até 2000 pés, o ajuste 10105, reporte estabilizado localizador. Está autorizado a final do IADS aqui, foi para a pista no 0, gol 1888. Positivo, falando dona, fórmula localizador 615, fórmula estabilizada, 1888. 3342 elétrico. Esquerda agora, proa 260, por 25 milhas. Ok, após desvio, direto elétrico, 3304. Positivo. Norte, ciente, vai cruzar a final da 17, já tô no visual, repara pra cruzar a final da 1-0. Corrigido, a final da 28. Final da... É Conceição do Jacuípe, senhora, próxima Feira de Santana. Próxima da onde? Feira de Santana. Tá, qual pro ideal, senhora? Deixa eu só verificar aqui, vai ser a 3 alguma coisa, 3. Gente, então cruza o campo na vertical da torre de controle. Cruzar na vertical da torre? Afirmativo, na vertical da torre. Na vertical da torre, tá cruzando Yankee Oscar. Vem, ingresso 17. Qual é o nome da localidade, Anquiações? É Jacuípe. Conceição do Jacuípe, senhor. Oi, hoje, né? 6312, quando estiver pronto. Bom dia. Bom dia, 6312. A linha mantém 10. A linha e mantém 6312. Registro o seu cruzamento na vertical da torre, Yankee Oscar. Solo Trip 5221, acionou, tá com 46 bordo, 4 de autonomia, alterando Salvador, pronto pro táxi. 135. 1935, tem algum transponder pra mim ou vou sem nenhum? Afirmativo, tem transponder, é 0115. 0115, tá alocado e Yankee Oscar. 1-8-6. Bate no Hotel Juliette 18-18-6-5-21. TV5221, não confirma a autonomia. 4 horas. 0 vento, 140 graus, 089. Nível de decolagem 63, 12. 380 Curitiba, ciente, 1 minuto, cópia, até 3859. Adoro, Xanier, 63, 1-1, da Lima. Para Guarulhos. Sim, de Guarulhos, do número 12 para a Copa, 6311, 1360, pois em 3, aguarde. Aguardando, 6311. Modo Alfa, nem modo Thiago, cheque seu transponder, acione 0154. 0154, tá acionado. Posicionamento, posição 8. Patango, Yankee, Oscar, ok, ciente. 908, o portão tá livre, é por táxi. Tá autorizado, chama táxi pra 299. Novembro, decolagem autorizada 17, vento 140 graus, 091, bom dia, autorização Fortaleza, temos a Limão. Confirmando? Opa, 991, informação Lima, autorização Fortaleza. Afirmativo Fortaleza, parte 3, reporte Cogino. Mas alguns instantes eu pago cópia, ok? Número 3 para cópia. Aqui.